Esta semana, no Esta Semana... Os católicos em Portugal, um morto a atuar em palco e declarações de um doente. Tem agora início Esta Semana, um programa com abordagens a alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, que passam por religião, efemérides, música, vários temas que dependem de semana para semana. Tupac Shakur morreu em 1996, mas na semana passada esteve num palco. É verdade. A atuação aconteceu no fim de semana passado no Festival de Música em Coachella, na costa oeste dos Estados Unidos da América. O evento foi muito noticiado na segunda-feira, já que Tupac apresentou-se em palco a cantar uma música com a companhia de Snoop Dogg. Claro que foi um holograma projetado no recinto do Coachella. Um holograma muito bem conseguido, diga-se. Vamos ouvir essa atuação de um falecido. Primeiro Tupac sozinho, depois vai entrar Snoop Dogg, que está vivo. Nigga. Torino. I got a house out in the hills right next to Chino. And I think I got a black BMO. But my dream is to own a black casino. Like Bugsy Siegel. And do it all illegal. And get scooped up by my brother homies in the Regal. It feels good to get baby bubba. You see, this is for the G's and the keys, motherfucker. Now follow as we ride. Motherfuck the rest. Two of the best from the west side. And I can make you famous. Nicks the dime. Yes. So how can they blame us? I live in fear of a felony. I never stop felonies. Motherfucking G's. If you got a bad floor, another one. Two of them at the smoke one. Party, party, party. Na segunda-feira foi revelado um estudo sobre religião. Há cada vez menos católicos em Portugal e cada vez mais protestantes evangélicos e testemunhas de Jeová, informou o estudo do Centro de Estudos de Religiões e Culturas da Universidade Católica Portuguesa. O estudo, que pretende perceber como é que os portugueses se situam perante o fenómeno religioso, revela que nos últimos 11 anos os católicos diminuíram 7,4%, passaram de 86,9% para 79,5% da população. Ao contrário da tendência de diminuição dos católicos, duplicou a percentagem de pessoas com uma religião diferente da católica. 2,7% em 1999, 5,7% agora. Assim como cresceu o número de pessoas sem qualquer religião, de 8,2% para 14,2%. Um aumento que se sentiu em todas as categorias. Entre a população crente com religião, a grande maioria continua a ser católica, mas tem vindo a reduzir o seu peso. No final do século passado, representavam quase a totalidade dos crentes, com 97%. Agora esse grupo representa 93,3%. O inquérito mostra ainda um aumento de protestantes evangélicos, que passaram de 0,3% para 2,8%, e das testemunhas de Jeová. Em 99, estas representavam 1%, agora é 1,5%. Os outros cristãos também aumentaram uma décima, 1,5% para 1,6%, assim como os pertencentes a religiões não cristãs. Eram 0,2%, agora são 0,8%. Um em cada três inquiridos disse não concordar com a doutrina de nenhuma igreja ou de religião. 22,2% disse discordar das regras morais das igrejas e religiões. Mais de uma em cada 10 pessoas apontou ainda o mau exemplo das pessoas religiosas em geral, para não ter religião. Isso é verdade. O inquérito foi realizado a cerca de 4 mil pessoas com pelo menos 15 anos. Fez-se história na política madeirense. O deputado da CDU Madeira, Edgar Silva, salientou que a Assembleia Legislativa viveu na terça-feira um momento histórico, porque, pela primeira vez, o PSD não tinha maioria e perdeu a votação de um diploma em plenário. Vejam lá, para o parlamentar comunista, esta foi uma vitória do parlamentarismo, visto que, devido à ausência de 4 dos 25 elementos da bancada do PSD, portanto só estavam 21, designadamente Jaime Ramos, Miguel de Sousa, Paulo Fontes e Nivalda Gonçalves, a maioria social-democrata na Assembleia Legislativa da Madeira não conseguiu rejeitar a proposta da discussão do processo de urgência de diploma da CDU. Votaram 21 PSD, 22 parlamentares pela oposição. O diploma, que visava a criação de um programa SOS Criança para a Proteção das Crianças contra a Exploração e Abusos Sexuais, acabou depois por ser rejeitado com os votos da bancada da maioria PSD e favoráveis dos restantes partidos da oposição. Voltamos aos mortos, que afinal estão vivos. Na terça-feira, li uma notícia curiosa ligada a desporto e música, em simultâneo. Bill Kirbysley nem queria acreditar quando abriu o seu e-mail e viu que tinha um pedido da organização dos Jogos Olímpicos de Londres, que se realizam este ano, para que Kate Moon atuasse na cerimónia de abertura. Ora, quem é Kate Moon? Integrou a banda The Who, considerado um dos melhores bateristas sempre, mas existe um pequeno entrave em relação ao convite. É que Kate Moon, morreu há mais de 33 anos. Quando ingeriu demasiadas pastilhas numa tentativa de superar o vício do álcool. Está morto desde 78. Kirbysley, empresário dos The Who, disse em declarações ao Sunday Times que tentou responder de forma correta possível ao e-mail que tinha recebido. Então escreveu ele. envia-lhe um mail a explicar que Kate mora agora no crematório de Golders Green, completando com a mítica frase dos The Who: espero morrer antes de ficar velho, explicou Kirby Schley. Mas sugeriu uma forma de tentar ter Moon na cerimónia, mesmo assim. Se tiverem uma mesa redonda, alguns vasos e umas velas, talvez possamos falar com ele. Sim, eu faria tudo de novo. Sabem quem disse isto? Um doente. Foi Anders Behring Breivik, o extremista de direita norueguês, na terça-feira, no Tribunal de Oslo, estas declarações, no segundo dia do julgamento por um massacre de 77 pessoas no ano passado. Sim, eu faria de novo. Repetiu, antes de explicar que executou a mais espetacular operação realizada por um militante nacionalista neste século. Os ataques de 22 de julho foram ataques preventivos para defender os noruegueses autênticos. Atuei numa situação de emergência e em nome do meu povo, da minha cultura e do meu país. Portanto, peço para ser libertado. Uma pequena barbárie é totalmente necessária para impedir uma barbárie muito maior. Disse este norueguês durante o depoimento. Pois, na quarta-feira, terceira sessão do julgamento, ficou marcada pela afirmação de Breivik que a pena de morte ou a absolvição seriam os únicos veredictos justos para o seu julgamento. Ou vem cá para fora ou morre já, afirmando que uma pena de prisão de 21 anos é patética. Não a desejo, mas terei de respeitar o veredito, disse ele. Quando é que lhe dão um tiro na cabeça? A 18 de abril de 1955, faleceu com aneurisma na aorta. Foi esta, aos 76 anos, a causa de morte de um dos maiores e mais populares génios da ciência, Albert Einstein. Thomas Harvey, patologista do Hospital de Princeton, aproveitou o momento da autópsia para retirar o cérebro de Einstein para tentar perceber o que fazia dele um génio. Em 1921, Einstein recebeu o Nobel da Física pela explicação do efeito fotoelétrico. Anos antes, em 1905, escreveu 4 artigos fundamentais para a física moderna. É neste Annus Mirabilis que Einstein dá início à formulação da teoria da relatividade, que deu origem à mais conhecida equação da física, E igual a MC2. Com o seu apurado sentido de humor, Einstein explicaria a sua complexa teoria de forma simples. Quando está a cortejar uma rapariga simpática, uma hora parece um segundo. Quando se senta sobre o carvão em brasa, um segundo parece uma hora. Perceberam? Anos mais tarde, com a ascensão dos nazis ao poder, Einstein viu-se obrigado a sair da Alemanha, devido às perseguições que foi alvo por ser judeu, explicou Carlos Fiolhais, físico quântico e professor na Universidade de Coimbra. A imigração de Einstein para os Estados Unidos marca também o desvio do poder da Europa para a América do Norte, do ponto de vista da ciência e tecnologia. Newton, outra figura importante da física, disse um dia: se eu consegui ver mais longe, foi porque estava aos ombros de gigantes. Carlos Fiolhais recorre a este título para sublinhar. O que Einstein fez foi subir aos ombros de Newton. Não é fácil, mas vai haver alguém que um dia vai subir aos ombros de Einstein. E esta pirâmide humana é que permite o progresso. Albert Einstein não é apenas conhecido pela sua genialidade, mas também, explica Fiolhais, por ter sido um homem bom, que não se limitou a estar no seu sítio escondido a investigar, mas que esteve no mundo. O físico de Coimbra recorda ainda: não é por acaso que a revista Time elegeu precisamente Einstein como a figura do século XX, reconhecendo que este foi muito além da ciência. Ainda hoje, o rosto de Einstein vai continuar a ser reconhecido por todos, porque nele vemos a capacidade de compreender o mundo, e isso fascina-nos. Albert Einstein morreu, portanto, há 57 anos, assinalados na quarta-feira. Já devem estar fartos de ouvir esta música, não? Eu estou. Mas, se escutarmos a mesma canção, interpretada por crianças, algumas delas bem pequeninas, fica mais ou menos assim. You love this song, huh? Down that you can the girl and you marry her. true. Dreams came true. Yes, you gave me things I didn't give to you. Oh, friend, why are you so shy? I'm glad you hold back. Couldn't stay away, I couldn't find it out. I hope you see my face, and that you remember me. And you love me. Never mind, to find you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me. Foi um dos vídeos que mais gostei de ver e de ouvir, entre os milhares que vi pela internet. Agradeço ao Huffington Post, que me deu a conhecer este artigo na sexta-feira. 7 dias tem uma semana, 7 temas abordados hoje. Termina aqui a 35ª emissão de esta semana. Voltamos aqui a 14 dias. Daqui a 7 vou estar no Bahrein. Querem que eu traga alguma... Como é que chamam os habitantes de Bahrein?